A académica da Universidade de Évora não sabe o que tem Évora para dela se lembrar tanto. Mas nós? Ah, nós sabemos. Nós, neste espaço radiofónico da Rádio Telefonia do Alentejo, sabemos. Nós sabemos que é porque existe em Évora outra universidade. A Universidade dos Séniores. A Universidade Sénior de Évora. A Universidade Sénior de Évora que, neste espaço radiofónico, semanalmente está consigo e que, não só em Évora continuará, como pelos jovens da Tuna Académica ansiosamente esperará. Aqui, deste lado, semanalmente, estamos consigo. Eu, Alice Ferreira, responsável pela idealização, organização e apresentação de conteúdos. E Manuel Aranha, responsável pela sua realização técnica. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. RTA-FM. E, enfim, que Deus nos valha. Que Deus nos valha dos alarmes sociais. Aqui, pontualmente e com a frequência necessária, para não deixar o botão do medo desligar, somos constantemente pressionados e subliminarmente violentados. Agora é novamente o alarme social sobre o clima. E, então, hoje perguntarmo-nos: as informações que nos são dadas são efetivamente factos? E são elas efetivamente verdades? E são elas efetivamente conclusões científicas? Qual é, de facto e efetivamente, a verdade do que nos é transmitido no alarme a que somos submetidos? Todavia, de facto e efetivamente também, e sem alarmes, pelo menos uma coisa ainda sabemos. É que, dependendo de interesses avulso, de interessados poderosos e de uma terceira gestão política, somos, mentalmente, através de uma cada vez mais poderosa máquina comercial, comunicacional digo, constantemente vandalizados e, a miúde, amedrontados e transformados. Pelo menos alguns de nós, em zombies, autênticos mortos-vivos que só vivem dependentes do botão, do tal, que, constantemente, é premido para nos provocar dúvidas, muitas, receios aos montes, medos horríveis. Mortos-vivos que apenas respiram aliviados quando o botão do medo esporadicamente é desligado, só que, por muito pouco tempo, porque quase sempre vai reacender, mas demoniacamente com outras dúvidas, outros receios, outros medos, ou mesmo só que aqueles mesmos, só que alterados, para pior, para muito pior. Enfim, quanto ao clima. Quanto ao clima, o que todos estamos fartos de saber é que sempre foi sujeito a mudanças, umas vezes mais frio, outras vezes mais quente, e que tal fenómeno é natural e normal. E também que existe, independentemente da ação do homem, que, felizmente, para todos nós, ainda que queira, nada pode fazer para manipular tais mudanças. A sua capacidade de ação quanto às mudanças climáticas é, e ainda bem, completamente inexistente. Claro que as ações quanto à boa ou má utilização dos recursos que a natureza tão magnanimamente lhe concede, existem, só que apenas podem incidir sobre os recursos que ambientalmente lhe são próximos, podendo poluí-los, degradá-los e até eliminá-los. Eliminá-los a seu bel prazer. Todavia, quanto ao clima, nada pode, de bem ou de mal, fazer. É que do clima depende a vida de todos os seres vivos que habitam neste planeta e que, como tal, muito embora a sua humana soberba, pensando que sim, está completamente fora do seu sempre desagrado controle. É o Sol. É o Sol que controla a energia vital neste planeta e, portanto, necessariamente, o clima que resulta do intercâmbio entre nuvens, densidade úmida e raios cósmicos, por ele, Sol, enviados e, cosmicamente, devidamente controlados. Pois é, o homem neste planeta é apenas mais um ser vivo, que, arrogantemente, se permite tentar tudo modificar, tentar tudo escavacar, tentar tudo para seu benefício transformar, às vezes até eliminar. Enfim, matar, matar, matar. Todavia, para benefício de todos aqueles que arrogantes não são, o homem não tem qualquer poder para, da sua destrutiva ação, resultar uma bioeliminação. Tal está totalmente fora da equação. É algo que o transcende, que o dimensiona, que o coloca num lugar que lhe pertence. Um ser vivo neste planeta, caminhando em parceria com todos os outros caminhantes, não tendo capacidade intrínseca para o caminho liderar. É que o caminho, o seu e o dos outros caminhantes, não tem visibilidade total. Nem nenhum deles conhece o seu final. E o Sol, que os antigos adoravam e nós não, continua todavia a ser aquele que nos possibilita continuar a viver nesta nossa tridimensão. Que Deus nos valha e que de nós tenha compaixão. RTA-FM. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na Rua Fernando Aceno, número 20B, em Évora.

for we take each other's hand, cause we seem to understand the urgency. I think he gets this from me. Just remember, you're the one thing I can't get enough of. So I'll tell you. RTAFM. It's just another night, and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you. I sang a lullaby by the water side and knew if you were here, I'd sing to you. You're on the other side. As the skyline splits in two, miles away from seeing you, but I can see the stars from America. I wonder, do you see them too? So open your eyes and see the way I arrive. Of the lights will lead into the night with me, and I know these scars will bleed, but both of our hearts be bleed.

RTA-FM. En la mía, marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo. Se quedó tu silencio de rojo y arena clavado en el mío. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. RTAFM. Quero te fazer chorar.